Olá a todos. Olá, mais um JCast que começa desanimado. Eu tô meio constrangido. Não é porque tá chovendo, tá friozinho, tá de noite. Não é nem por isso, né? Mas a gente tem a convidada mais importante da história do JCast. Sim, a nossa primeira convidada ilustre. Isso é muito bom. A gente tá preocupado, porque a gente é criancinha. A gente tá aqui com a Shoujo Fã do Shoujo Café, a Valéria. Oi, Valéria. Olá, tudo bem? Vocês acabaram de me chamar de velha, né? Mas eu sou velha mesmo, eu já estou acostumada com isso. Na verdade, eu que isso sou... Isso foi constrangedor, não. A gente não fez isso. Oh, fizeram sim. A única coisa que o live já pode fazer é chamar alguém de velho, né? Porque eu sou velho, apesar dessa minha voz de... O único novo aqui sou eu. O Darko tem 14 anos. Bem, a gente vai continuar com o nosso... Aquela nossa série que o pessoal sentiu falta, né? Tava meio esquecida do gênero de mangá. Desmistificando um pouco do que a gente conhece de errado, do que a gente conhece de estranho. Você falou de quê mesmo? Esqueci. Shonen... A gente falou de você que começou, né, com aquele seu Shigeki. Bloco súbito de Kekiga. Isso, aí depois a gente fez Shonen. A gente fez Shonen, a gente falou por alto de Josei, a gente deve falar um pouquinho melhor hoje, como especialista. Kodomo e Shonen, que acabou não ficando como a gente esperava, porque a gente guardou quase tudo de interessante pro que a gente ainda vai fazer de Osamu Tezuka. Ah, é? Isso aconteceu? Aconteceu, você não lembra? Não. O que eu sabia, eu falei, assim, eu não sabia que a gente tava economizando conhecimento. Eu economizei. Eu não sei mais nada daquilo não, sabe? Eu falei o que eu sabia, tipo... É, mas há assuntos que não se esgotam no programa só. Né? Se você vai falar sobre shonen, sobre, sei lá, um gênero de mangá, vocês podem render aí vários e vários programas. Basta pegar, por exemplo, um filão. Ah, shonen de esporte, por exemplo, ou de artes marciais. Ou seja lá o que for, você vão ter programa pra vida inteira. É verdade. É, e hoje a gente vai seguir com a mesma ideia do programa de Shonen, falando mais sobre a origem e sobre como surgiu o gênero e também as principais características que definem o gênero, e com certeza vai ser muito mais bem pautado. É, a gente não vai errar tanto. Então, vamos lá? Não, mas sim, antes, Valério, fala um pouquinho aí pro pessoal do JCast sobre você, sobre o seu blog, como é que é. Bem, o meu nome é Valéria, eu, na verdade... Sou fã, né, de mangá, de anime há um bom tempo, né, desde pelo menos os anos 80. Não sou da geração dos Cavaleiros do Zodíaco, na verdade sou daquele grupo que ficou contente de ter Cavaleiros na TV, porque fazia um bom tempo que a gente não tinha anime. E no início dos anos, no final dos anos 90, eu descobri, né, o shoujo mangá, eu descobri que havia um gênero de mangá que era voltado, feito por mulheres e para mulheres, né, feminino efetivamente. Passei a me interessar por isso e ler, né, sobre isso. E tive a ideia de montar um blog. Na verdade, primeiro o site, o Shoujo House, que existe até hoje, mas que eu não atualizo há um bom tempo. E, posteriormente, o Shoujo Café, que eu me esforço para atualizar todos os dias com notícias, com reviews, etc. Na minha vida, entre aspas, civil, eu sou professora de história e é isso que eu faço boa parte do tempo, dou aula de história, né? Tem gente que acha que eu vivo do meu blog ou das coisas que eu escrevo. Seria divertido. Ah, sim, seria até divertido, mas não dá, não. Infelizmente, eu vivo do meu salário de professora no Colégio Militar de Brasília. Droga, estamos ferrados. Não temos futuro. A gente está frito, que droga, vou ter que voltar pro meu curso de segurança do trabalho que eu abandonei. Por quê? O que que foi? Não, a gente tem esperança, né? Quem sabe de viver de hobby, fazer o quê? Mas a gente tá vendo que não vai dar muito certo. Não dá. A gente tem que ter um emprego normal. Há quem viva de hobby. E eu até gostaria, né? Se possível, de viver disso. Mas não dá, né? Infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem. E aqueles que conseguem, eu fico feliz por eles. Tem gente que fica com inveja, falando mal, mas eu acho ótimo você se dedicar integralmente, você se dedicar integralmente àquilo que você vê como hobby. Quem não gostaria disso? Acho que é bem legal. É, só por curiosidade também, então, já que você disse que não é da geração Cavaleiros, qual foi o primeiro anime que você assistiu? O primeiro anime que eu me lembro de assistir foi Speed Racer. Início dos anos 80. É possível que eu tenha assistido algum anime antes, mas eu não tenho recordação, por exemplo, da Princesa e o Cavaleiro, né, que foi o primeiro shoujo anime a passar no Brasil. Eu não lembro. A gente da mesma idade que eu lembra, mas eu não lembro. Talvez porque no Rio não fosse mais exibido quando eu comecei a ter noção de televisão, porque eu lembro até de programas de televisão do final dos anos 70. Eu sou de 76, mas eu não lembro da Princesa e o Cavaleiro. Então foi Speed Racer mesmo. Engraçado, Speed Racer também foi o meu primeiro anime, mas foi no início dos anos 90 e eu tinha 2 anos de idade. Pois é, quando ele estava na sua, sei lá, quantagésima repetição. Eu lembro todos os carrinhos que a gente tinha em casa eram medicina, mas... Você gostou do filme do Speed Racer? Não. Sério, por quê? Porque eu achei um grande videogame, um grande teaser de videogame, entende? Muito efeito de luz, umas cenas assim até, acho que até inúteis, né? Aquela coisa do Speed Racer criancinha no início, que é uma coisa que os americanos adoram colocar, o molequinho, etc. Então, no geral, eu não gostei do filme, não assisti no cinema, fui lá, estava lá e tal, né? Fiz resenha pro blog, né? Porque volta e meia eu faço resenha também de coisas que eu assisto de cinema, mas não gostei. Aliás, eu não me lembro de nenhum filme baseado em mangá que eu tenha efetivamente gostado. Aliás, eu fico sempre com medo, né? Quando aparece. É, nenhum deles acertou a mão ainda, né? Pois é, e há, né, efetivamente, mangás que dariam excelentes filmes e que o filme já tá quase pronto, né? Não precisa nem mexer. Mas mesmo quando a adaptação é japonesa, feita pelo japonês, você não costuma gostar? Olha, depende, né? Eu vi algumas adaptações de mangá para filme que ficaram interessantes. Mas geralmente as mais interessantes, as que eu gostei mais, são doramas mesmo, né? Os poucos doramas que eu assisti. Nodame Cantabile, por exemplo, eu prefiro o dorama ou anime. É, na verdade, quando se trata de shoujo, eu também ou prefiro o mangá ou prefiro o live action que fazem depois. Eu não costumo gostar muito de anime. Shoujo quando eu leio o mangá antes, porque, não sei, eu gosto muito da arte e perde muito. A arte muito, perde, né, muito no anime. É, o anime, ele tem algumas questões que, se ele for bem tratado, né, acabam sendo muito interessantes, né? É casar a música com a imagem, é a questão de você, como é que você imaginava a voz de determinada personagem, recursos, né, que são utilizados. Então, por exemplo, né, de falar de shoujo, o principal shoujo de esportes, que é Ace Onerai, não é o primeiro, mas é o mais importante, que é de tênis. O anime, ele é interessantíssimo, porque como você tinha era muito limitada a tecnologia de animação da época, o pessoal que fez, né, o anime, ele inovou ao introduzir, por exemplo, jogo de cores para representar sentimentos, a questão dos cortes. O anime é extremamente psicodélico, ele em certo sentido acaba sendo até indo além do que o mangá foi, né? Quer dizer, o mangá ele trabalha muito melhor determinadas questões, mas em termos de trabalhar imagem, contar uma história, o anime ficou excelente. E excelente com uma pobreza de recursos, né? Eu acho que, às vezes, o anime ele consegue ir um pouquinho além do mangá ou consegue, né, ser criativo e fazer diferença, né? Mas, normalmente, eu prefiro o mangá, né? Aliás, eu tenho visto muito pouco anime ultimamente. É, faz um tempo também, né, que não é feito o anime de shoujo. Eu acho que hoje em dia eles só conseguem captar bastante da alma do mangá, e até em questão de arte e na adaptação para animação, no Noitame, né? Os animes do Noitame, né, têm ficado bem legais. Mas os outros, nos outros blocos de horário, eles normalmente plastificam muito e perdem muito da arte do shoujo, hoje em dia. É, o bloco Noitanime, ele veio, né, pra fazer uma diferença aí, até porque ele tem esse foco ele foca, né, num público de uma idade mais elevada. Agora, em certo sentido, quer dizer, não é que ele consiga, né, colocar arte melhor, porque, como eu falei, a questão de Ace Onerai não é efetivamente a arte do mangá, mas são os recursos narrativos que você utiliza para contar a história. O uso da cor, principalmente, da suspensão dramática e tudo mais. Eu acho que isso é que fez a diferença. Porque, geralmente, os animes, eles de uma certa maneira, eles simplificam a arte do mangá, como você falou. Agora, alguns, né, eles são de uma pobreza extrema. É, quando fizeram o anime de Peach Girl, a pobreza da animação... É, eu ia mencionar isso, que eu sou muito traumatizado com esse anime, porque eu vi um trechinho no YouTube só pra ver se eu ia querer acompanhar e desistir, sair correndo, porque eu gosto muito do mangá, sabe? Destruiu as minhas lembranças daquilo. Ficou muito, muito, muito feio. E é curioso, por quê? Porque, se pelo menos, se eu pego o anime de Hanayori Dango, que acho que é de 96, não estou checando a data aqui, e o de Peach Girl, que, sei lá, tem quase uma década depois, a qualidade da animação é praticamente a mesma. A pobreza é imensa. Em contrapartida, há outros animes que usam de recursos muito mais avançados. E usavam já em 96, 97, porque 96, 97 é a leva de Scaflow, New Tena, etc. É, tipo, todo anime ele simplifica o mangá, mas no shoujo eu acho que isso fica um pouco mais pronunciado, porque a arte do shoujo costuma ser mais rebuscada, mais trabalhada, é uma linguagem um pouco diferente. Aí eu acho que na hora de transferir isso pra anime, isso, sei lá, isso aparece mais, não sei, fica um pouco mais evidente. Eu nem sei dizer, não sei se eu concordo com isso, não. Agora, eu acho que alguns shoujo anime, eles estão sendo feitos com muito poucos recursos. E aí, o resultado tem sido aquém de qualquer expectativa. Acho que é questão mesmo de investimento, de recursos, de ser mesmo um produto que não é um produto de ponta dentro do seu momento, né? Em contrapartida, se a gente seleciona determinados animes do passado, etc., você vê que eram produtos de ponta com o máximo de tecnologia de animação que você tinha naquele momento. Mas alguns que têm sido feitos realmente não usam do melhor, né, que você poderia oferecer. Mas voltando para os primórdios, muita gente pode pensar que não, mas o mangá direcionado para o público feminino, pelo visto, existe desde que existe quadrinhos no Japão, né? Se a gente pensa, por exemplo, desde o final do século XIX, pelo menos, né, havia uma série de revistas direcionadas a esse público feminino, né, porque você tinha todo um interesse pedagógico, né, dentro daquele processo de Revolução Meiji, de formar a mulher ideal, né, a mulher ideal que seria a mãe ideal, etc. Você tinha toda uma série de revistas voltadas para esse público, que se não traziam ainda o quadrinho, traziam contos, e muitas vezes esses contos eram ilustrados. A primeira revista que vai trazer os quadrinhos mesmo regularmente é a Shoujo Club, que, se não me engano, é de 1923. Né? Então você tem esse material que é direcionado, né, o quadrinho da Shoujo Club era direcionado para meninas pequenas, mas essas revistas femininas, elas focavam não só em meninas, né, mas em adolescentes e mulheres. E aí é que, por exemplo, não sei se vocês têm uma autora, né, que é uma estudiosa de shoujo mangá brasileira, que é Yoko Fujino. Ela fez a dissertação de mestrado dela e a tese de doutorado na USP sobre shoujo. E ela defende, né, que, embora, né, geralmente se diga, foi Osamu Tezuka com a Princesa e o Cavaleiro que criou também o shoujo mangá. Ela defende que toda a estética do shoujo mangá, ela na verdade já estava definida antes. O que o Tezuka vai fazer, né, de uma certa maneira, é trazer também pro que seria o shoujo mangá aquelas características de narrativa cinematográfica, né, que é a grande inovação dele. Porque o mangá precede o Tezuka, mas o mangá, como a gente passou a ver, é que na verdade dependeu dele. Então aquela estética dos olhos imensos, estrelados, cheios de estrelinhas que caracterizavam lá o shoujo mangá no início, isso já está presente nas ilustrações dessas revistas anteriores, né? E simplesmente o que não se tinha era essa dinâmica cinematográfica e a série longa, né? Porque eram historinhas curtas, tipo For Coma, essas coisas, né? E tirinhas e tal. Não, é interessante que quando a gente traz um convidado de respeito, a gente é completamente indispensável, né? Então falou tudo que eu ia falar. Oh, desculpe, eu posso falar menos, eu posso não. Não, isso foi um elogio, não, Valéria. Isso foi ótimo. Agora, uma coisa interessante é que nessa época, até um pouco depois de Tezuka, o shoujo era escrito por homens, né? Ao contrário de hoje em dia, que praticamente são só mulheres. 99% dos atores são mulheres. É, há quem geralmente diga o seguinte, né? Que deve ter muito homem produzindo shoujo mangá com pseudônimo. Eu não acredito muito nisso, não, mas vamos lá. É, a primeira geração de autores, né, de shoujo mangá, era composta principalmente por homens, porque eram esses homens, né, que estavam, de uma certa maneira, no mercado, né, de quadrinhos, né? Quer dizer, as mulheres no Japão, elas só vão entrar em massa dentro desse mercado de mangá a partir dos anos 70. Antes disso, né, a maioria dos quadrinistas eram homens, né? A exceção, uma das exceções mais importantes é a Hideko Mizuno, que é a autora do Honey Honey, que passou aqui no Brasil nos anos 80 o anime. O mangá é dos anos 60, mas o anime só foi feito nos anos 80. E ela foi a única mulher a pertencer ao grupo do Tezuka, né? O grupo de autores de mangá que morava todo junto mesmo prédio de apartamentos e produzia, né, na mesma época, nos anos 50. Ela era a única do grupo. Havia outras mulheres, mas elas eram minoria trabalhando com mangá. O grande boom foi nos anos 70 mesmo. Que foi mais por conta da mudança do posicionamento da sociedade quanto à mulher, né? E também porque estava rolando uma demanda absurda de mangá naquela época, porque o Tezuka criou essa coisa que todo mundo gostou e todo mundo queria produzir, e tava faltando gente. É, de uma certa maneira, tem a questão da demanda, sim, mas, por exemplo, tanto o Matt Thorne, né, que é aquele antropólogo americano que é especialista em shoujo mangá e dá aula no Japão, né, na Universidade Seika, lá em Kyoto, tanto ele quanto, acho que, o Paul Grevet, né, do livro Mangá, que a Conrad lançou aqui no Brasil, que eu recomendo para todo mundo, acho que é o melhor capítulo sobre shoujo mangá que eu já li, é dele, né, o capítulo enxuto, né, redondinho. Eles argumentam o seguinte, né, que além dessa questão da demanda e das próprias mudanças da sociedade japonesa, numa entrada das mulheres no mercado de trabalho, há um outro detalhe também, né, que esses homens que escreviam shoujo mangá, geralmente eles escreviam para crianças. Da mesma maneira que eles escreviam para meninos, eles escreviam para meninas. E chega um momento que essas leitoras, elas estão crescendo, elas estão tornando adolescentes. E aí esses homens já não conseguiam mais escrever com a mesma facilidade para esse público. Então, para não perder o público, você começa a abrir para que mulheres possam entrar e produzir para mulheres, para adolescentes, né? Eu acho que foi uma entrevista com a Machiko Satonaka ou com a Takemi Akeiko, eu não lembro qual das duas. A Machiko Satonaka, ela representa exatamente essa virada, porque ela entrou se tornou quadrinista em 64, aos 16 anos, ela é quadrinista até hoje, né? Ela tá trabalhando até hoje, ela é apontada como início, né, iniciadora dessa entrada das mulheres no mercado. Então, uma das coisas que elas vão apontar é que a diferença, né, que vai ser marcada pela entrada dessas mulheres é que elas vão se preocupar com detalhes. Detalhes, né, que a princípio interessavam as mulheres, mas que os homens muitas vezes perdiam e que podem ser coisas bobas. Quer dizer, é o detalhe da roupinha, é o detalhe, né, da expressão facial e uma série de questões que vão começar a ser colocadas, né, com maior riqueza por essas mulheres e que eram interessantes, né, também para as leitoras que estavam acompanhando. Né. É, eu não sei se procede, mas antes da entrada dessas mulheres, justamente pelos homens escreverem para um público mais infantil, o romance era um tabu nas histórias. O próprio Matt Thorne, ele fala, num trecho que eu encontrei, que a história trazia muito daquele conto de princesa, de ser uma garota inocente, que é sequestrada e tirada do conforto do lar, e é resgatada por um príncipe ou por algo que represente esse papel, e que o romance, apesar de estar implícito nisso, ele não era abordado diretamente, ele era uma espécie de tabu. Isso procede? De uma certa maneira, sim. Quer dizer, o romance, ele não era, acho que, o foco da história. Se a gente pega a Princesa e o Cavaleiro, o romance, ele está lá. A Princesa e o Cavaleiro teve a sua versão dos anos 50, e depois a versão que saiu aqui no Brasil, que é dos anos 60. Mas o romance, ele vai ficando mais detalhado, né, conforme essas mulheres vão entrando e escrevendo para adolescentes. Porque muitos desses primeiros mangás shoujo tinham como protagonistas a menininha mesmo, né? E muitas vezes focando na relação com a família e na relação mãe-filha, muitas vezes. Ou até na questão mesmo da menina na escola, etc. E aí a coisa vai ganhando outros tons, né? E o romance ganha, não passa, se não a ser o foco principal, mas um foco permanente. Quer dizer, um shoujo mangá que não tenha romance, ele quase que parece não ser shoujo mangá, no final das contas. O shoujo, de uma forma geral, ele é direcionado para um público mais velho, assim, do que o shonen. Por exemplo, o shonen é direcionado para garotos, para adolescentes. O shoujo, ele vai para garotos. Né? É. Shoujo, naturalmente, ele é direcionado para garotos, geralmente, já adolescentes, já mais velhos? Quando a gente pega as revistas shoujo, a gente tem revistas shoujo, né, que se caracterizam como tal, que focam desde meninas de 9 anos, né, por exemplo, o público da Nakayoshi, que é onde saiu Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, ou da Ribbon, que é de Marmalade Boy, né, que são mangás que estão saindo no Brasil, Marmalade Boy, Fumon no Sagastê, ou a Tchau, que é a revista onde saiu o Tena, elas são revistas para um público bem novinho, né? Elas, no geral, elas focam em meninas de 9 a 13 anos, ou seja, não é nem adolescente. E o que o Utena estava fazendo lá? É que o mangá de Utena, aí é que está, quer dizer, isso vale para qualquer mangá, né? Para qualquer gênero de mangá. Os japoneses, eles são muito mais elásticos em relação a temas e abordagens e questões que no Ocidente, a princípio, não seriam colocadas para crianças. Agora, o mangá de Utena, ele é infinitamente mais light do que o anime de Utena. O anime de Utena é que vai trazer os temas mais, de forma mais cabeluda, por assim dizer, do que o mangá. O mangá de Utena é bem tranquilo, é bem água com açúcar, eu diria, né? E saiu no Brasil, né? Passível de comprovação. A edição da JBC, ela ficou relativamente interessante, né? Boazinha. Mas a gente tem revistas shoujo desde para esse público bem novinho e que vão trazer temas que a gente não teria aqui no Ocidente. Incesto, homossexualidade, etc. Já estão presentes em alguns mangás dessas revistas. Até revistas shoujo com público bem mais velho. Tipo a Cookie, que é onde sai Nana. Nana não sai numa revista eu já sei, ou a Petite Comics, por exemplo, que por mais que eu acredite que ela é uma revista josei, porque as protagonistas das histórias geralmente são mulheres adultas, ela é uma revista vendida no Japão como revista shoujo, e, enfim, é uma revista com um conteúdo sexual muito, muito evidente, né, por assim dizer. Mas tudo é shoujo, elas estão todas dentro do espectro das revistas shoujo. Então, a revista é shoujo desde meninas, para meninas de 9 anos até, sei lá, mulheres de 20 e poucos anos. Até porque algumas revistas ou algumas leitoras, elas continuam lendo as suas revistas, né, de adolescente, até quando eles derem na telha, assim como os homens fazem. Quer dizer, quando a gente pega qualquer pesquisa sobre o mangá mais popular no Japão hoje, qual é o mangá mais popular do Japão? One Piece, entre todas as pessoas de todas as faixas etárias. Pois é, e é engraçado que One Piece geralmente só não aparece como mangá favorito na faixa etária das meninas adolescentes. Em todas as outras, sim. As meninas adolescentes, elas vão preferir o Kimi Todoki, Black Butler, né, aquele que deve chegar ao Brasil, acredito, rapidinho. Kuroshitsuji, não é? Isso. Mas, a princípio, elas não, o One Piece não aparece lá em cima, nessa faixa de garotas adolescentes. Mas todas as outras faixas, todos os outros públicos, você vai ter o One Piece no topo. E entre as mulheres, no topo mesmo, em primeiro lugar, né? Enfim, ou seja, elas continuam, de uma certa maneira, se não comprando a Shonen Jump, pelo menos comprando os encadernados de One Piece, sendo esse teoricamente mangá para garotos adolescentes ou para meninos. Então, galera, a gente já pode pular pro Hana no Nijiu, né? Ou tem alguma coisa nesse espaço de tempo que você queira complementar? Olha, eu acho que o que a gente poderia ainda falar desse momento, né? Exatamente que embora se foque muito lá nos anos 70, né, é nos anos 60 que você começa a fazer uma revolução silenciosa, né, no final das contas. Porque, por exemplo, a Hideko Mizuno, né, que é a autora de Honey Honey, aquela autora que eu falei mais atrás, ela vai lançar no final dos anos 70 um mangá chamado Fire, que vai ser, né, pelo menos todo mundo que estuda shoujo mangá vai dizer que foi o primeiro shoujo mangá a conseguir atingir uma audiência. Ele começa a ser publicado em 69 e vai ser o primeiro shoujo mangá a ser lido por homens, né, que é um mangá que trata exatamente do movimento hippie. Então é o primeiro mangá também que vai mostrar uma cena, um shoujo mangá que mostra uma cena de sexo. Então você tem, já no final dos anos 60, algumas coisas acontecendo e abrindo caminho para a revolução que o grupo, né, de 49 vai fazer posteriormente. O que é muito interessante, porque a maior parte do público geral que gosta de anime e mangá trata shoujo como um gênero muito limitado. Eles sempre pegam o bom e velho romance colegial ou alguma coisa nesse estilo e meio que bota barreiras ali e não sabem que existem coisas de estilos completamente variados no gênero. É, a gente tem um problema, eu acredito, no que é muito da gente aqui no Ocidente, que é o que chega de mangá para nós, né? O que chega de mangá publicado, eu nem vou dizer, porque as publicações são muito restritas, mas o que chega pra gente, mesmo em Scanlation, né? Eu leio, por exemplo, o Roku, da Fumi Yoshinaga. O Roku é um mangá excelente, mas você não tem escalation de Ohoku. É, ninguém, nenhum grupo de fãs se preocupou em traduzir. Eu imagino que se tem um japonês muito difícil, mas não é essa questão. Então, por exemplo, se Ohoku saísse uma revista Zainen, eu duvido que você não teria, não teria scanlation do primeiro ao quinto volume pronto. Mas como sai uma revista Josei, os grupos não olham para fazer a tradução. E quando a gente pensa em shows mangá, é o que se traduz muito, os grupos de fãs traduzem muito, é romance colegial, e hoje em dia o romance colegial com conteúdo sexual muito pesado. É aquilo que a gente chama aqui no Ocidente, os japoneses não chamam assim, de shime shoujo ou de shoujo smut, que é um mangá shoujo com conteúdo sexual muito pesado, às vezes até muito violento, e que é material para adolescente. Então, o shoujo de ficção científica, tem gente que nem sabe que existe. É shoujo que tem aventura, ação, guerra, etc. Eles ficam à margem, né, do que seria esse trabalho dos próprios fãs mesmo, né? E quando chega alguma coisa, chega quase por acidente. Mesmo, por exemplo, Nodame Cantabile, né, que a princípio josei. Nodame Cantabile caiu no gosto popular japonês e aí começaram a fazer as scanlations, mas é muito raro aparecer alguma coisa em scanlation que saia muito daquilo do tradicional. Às vezes o pessoal começa a traduzir e larga, né, e fica reforçando mesmo o estereótipo, né? Por isso, às vezes até é difícil achar algum shoujo mangá para ler, a não ser que você leia japonês, que seja diferente do padrão, né, do que se imagina. Ah, isso aqui é shoujo mesmo, né? Isso aqui é material para meninas. Não, esse problema do josei é realmente enorme. Eu, quando encontro um josei escaneado em qualquer lugar, a primeira coisa que eu faço, eu nem olho direito qual é a temática, eu já jogo no meu bookmark pra depois ler. Porque é uma realidade tão grande você achar escaneado de josei, que eu tenho uma curiosidade muito grande pelo gênero e não tenho material pra ler, porque você não encontra. É, exatamente. É esse o grande problema. E isso vai também pra aqueles shoujos que fujam muito do padrão. Que fujam muito daquilo que se espera que seja um mangá shoujo, né? Os grupos, eles se especializam em traduzir determinado perfil de mangá. E aí, você perde a noção da diversidade. Então, assim, existe essa falta, né, os grupos de scanlation, eles não ligam muito pra esse gênero e tal, mas será que isso vem realmente de um certo preconceito deles, uma falta de vontade, ou será que realmente não existe tanto interesse assim? É uma questão será que seria uma questão de demanda, de público, assim como é difícil a gente achar um mangá antigo? Eu acho que pode haver um pouquinho de preconceito, mas eu acho que tem uma questão que é bem mais material mesmo. Geralmente josei não tem furigana, não tem a colinha, é kanji direto. Então o que acontece é que talvez não, com certeza é mais difícil pra você traduzir. Que é interessante, né, que o seinen ele tem bastante furigana, e o próprio shoujo ele tem menos furigana, eu já percebi um pouco isso, do que o shonen. Isso é bem interessante, isso diz muito. É pra caramba, né? Pois é, eu realmente não sei se não, nunca percebi, nunca parei pra prestar atenção se os mangás shoujo eles têm menos furigana que os mangás shonen. Agora, os mangás vocês geralmente são kanji puro. Eu não leio japonês, eu leio muito, muito, muito pouco, mas eu tenho uma coleção relativamente grande de mangás em japonês. E pegar, por exemplo, o mangá josei, se você não sabe kanji, você não lê pronto. Você vai ler imagem, você não vai ler. E aí, por exemplo, um grupo de tradutores, eles querem oferecer o mais rápido possível, eles vão acabar se encaminhando para aqueles mangás mais fáceis, né, de traduzir também, né? Até um shonen de comédia, tipo Sketch Dance, que tem um texto mais difícil, tem muito texto, é mais complicado de traduzir, tem muita referência, ele para e demora séculos pra sair. Quando sai pouco, sabe? Ele tá mais de 50 capítulos atrasado. E é um mangá mainstream que tá saindo na Shonen Jump, sabe? Uhum. Eu por isso, assim, eu acho que uma tradução, por exemplo, uma tradução de Ohoku deve dar um trabalho pavoroso, porque é muito texto e parece ser escrito no original em japonês arcaico. Né? Agora, você tem outros tipos de mangás que, de repente, são mais tranquilos de traduzir. Em relação a isso, é curioso, né, que você já falou da geração de 49, né, da Ryoko Ikeda, Takemio Keiko, Hagimoto, etc. A Ryoko Ikeda tem um mangá que não é a Rosa de Versalhes. A Rosa de Versalhes é o mangá top, mais conhecido, mais que girou o mundo inteiro, e o anime ajudou a fazer muita propaganda, mas o mangá que ela foi mais premiada no Japão, né, que é considerada a sua grande obra, é a Janela de Orfeus, Orfeus Nomado. Orfeus Nomado, ele é muito curioso nesse sentido, porque ele começou a ser publicado na Margareto. Então ele tem furigana. Só que com o passar do tempo, ele foi se tornando, acho que as temáticas, as questões foram ficando mais complexas, e o mangá foi transferido para uma revista que não existe mais hoje, que se não me engano era Seventeen, que foi a mesma que publicou o Fire da Hideko Mizuno, aquele que eu falei, que era sobre o movimento hippie, etc e tal. E aí ele deixa de ter furigana, ele passa a ser em kanji puro. E ele tem muito texto, quer dizer, isso dificulta bastante. Se você imagina, você começa a fazer a tradução de um mangá para Scanlation, ele está sendo publicado com furigana, e de repente ele deixa de ter furigana. Uhum. O tradutor muitas vezes vai ficar numa situação complicada. Acho que a gente pode inserir, falar um pouco desse grupo de... ele é do ano 24 da Era Showa, que é 1949, não é? Exatamente. A maioria delas nasceu em 49, que é aquele boom, né, o baby boom do pós-segunda guerra. Algumas nasceram em 48 e outras já nasceram em 50, mas normalmente a maioria nasceu em 49. Daí se falar o grupo de 24 da Era Showa, ou o grupo de 49, né, se a gente for traduzir. E o que esse grupo fez de notável foi trazer novas temáticas e abordagens, além de também mexer na arte, né, na arte em geral do shoujo mangá. Então, a Ryoko Ikeda, né, com a Rosa de Versace, que vai ser o primeiro mangá shoujo histórico, né, a Takemiya Keiko e a Hagemoto criando aí o que seria o Shonen Ai, né, que dá a base para todo aquele material, e a Oi BL, né, que a gente tem hoje, e outras autoras que vão, né, estar produzindo nesse momento e que vão ter um sucesso gigantesco, né? Quer dizer, a Hagemoto e a Takemiya Keiko ainda são grandes mangakais na área de ficção científica, porque no caso da ficção científica no Japão, uma das formas de expressão da ficção científica pelas mulheres é o mangá, né? E elas vão produzir uns mangás de ficção científica que são brilhantes, né? Que são muito interessantes. Não é, e essa questão da ficção científica acaba linkando com o que a gente estava falando antes, que uma coisa que eu não sabia, que They Were Eleven, que é um... ganhou um filme, se eu não me engano, que é muito... É um OVA, não é? É um filme, é um movie. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos, porque ele saiu por lá no início dos anos 90, e ao longo dos anos 90 ele acabou criando um público muito forte, e eu não fazia ideia que ele era um shoujo. Exatamente, e é shoujo, e tem todas aquelas discussões que são as discussões que a gente costuma ver, que são aquelas em alguns shoujo mangá, que é a questão da discussão de gênero, a protagonista que é andrógina, né, e que tá naquele limiar, se você não passar no exame da academia, você vai voltar pra casa e vai virar, né, porque o pessoal eles são extraterrestres, e o pessoal da espécie dela acabava tendo seu sexo definido na adolescência, se ia ser homem ou se ia ser mulher. Então, se você não passar no exame da academia, você vai voltar e ser mulher, né? Se você passar, você pode ser homem. Ela queria, de qualquer forma, passar. Essa é uma discussão típica de shoujo mangá, mas dentro de um contexto que, principalmente pra gente no Ocidente, é complicado de imaginar como shoujo mangá, porque é um material de ficção científica. Não que não se tenha muitas mulheres produzindo ficção científica, mas aí já é uma outra história, um outro papo. Isso é interessante, que normalmente a pessoa limita o shoujo pela trama, pela temática, e seria mais uma questão de abordagem. É bom pra quem não conhece, a gente explicar um pouco a trama de The World Eleven, que basicamente é uma academia, não, é um space opera, e teria essa academia de não seria exatamente astronautas, cadetes espaciais, não saberia como definir exatamente. E eles estão no teste final. 10 desses alunos que estão acabando de se formar, eles vão para esse teste, que eles são levados para uma nave que acaba caindo na órbita de uma estrela muito estável, que aumenta o calor e faz alguns deles ficarem doentes. E quando eles entram na nave, eles percebem que eles não são 10, e sim 11. E começa a acontecer toda essa paranoia de quem seria o espião, quem não estava, quem não deveria estar aqui e está. E você ouvindo isso, você não consegue entender onde está o Shoujo. Por isso que é uma questão mais de abordagem, de como essa trama é abordada, os temas que ela aborda, do que a trama em si. Exato, quer dizer, os plots, eles podem ser comuns, a shonen, a shoujo, ou o que seja. É o olhar, é a forma, são as discussões que são introduzidas, ou se a gente vai pro mangá, muitas vezes a arte, né, a arte do, se não me engano, é o próprio Matt Thorne que fala, a arte do shoujo ela é meio posterizada, do shoujo mais tradicional, né, porque há autoras que rompem com isso totalmente, que é aquela coisa de você trabalhar, muitas vezes, imagens paradas, né, que remontam a isso, ou de você ter aquele uso da narrativa que você desloca a personagem e coloca a personagem em evidência. Isso era muito comum no shoujo dos anos 70, em que você via muitas vezes os enquadramentos, a narrativa, e no canto você tinha uma personagem deslocada e que muitas vezes o objetivo era colocar em evidência a personagem, mas muitas vezes mostrar em detalhes a roupa que ela estava vestindo, etc, etc, etc. Que são coisas características do shoujo, mas principalmente trazer determinadas discussões, né, que são discussões de caráter intimista, questões mesmo, as pressões que as mulheres sofrem e por aí vai, né? São discussões que acabam permeando muitos mangás. E também outro título desse grupo da Sumika Yamamoto, que você já até comentou no início do cast, o Ace Onerae, que é um mangá de esporte, de tênis, e que é shoujo. E uma coisa que não chega a gente aqui pro ocidente são mangás de esporte shoujo. Olha, chegou eu esqueci o nome, é um mangá de vôlei que é publicado nos Estados Unidos, que é o Crimson Hero. Crimson Hero, acho que ele conseguiu chegar, mas se fala muito pouco dele, né? E é o típico mangá de esporte. Agora, o filão de esporte, ele começa lá atrás, nos anos 60, né? Que é com o Attack Number One, que exatamente foi produzido logo em seguida a vitória da seleção japonesa de vôlei na Olimpíada. O vôlei em evidências, o vôlei feminino do Japão ganhou ouro, e aí você começa a fazer mangá de esporte. Agora, isso eu acho que eu falo para qualquer coisa. Mangá de esporte, mangá de balé, mangá de teatro, mangá de artes marciais, mangá sobre padeiro, né? Quem vê aquele mangá shonen sobre o menino que quer ser padeiro, esqueci o nome dele. Yakitate Japan. Yakitate Japan. Todos eles têm a mesma premissa. Você tem um mestre, você tem um longo caminho a percorrer. E o mesmo tipo de treinamento que você usa para formar o grande lutador, você vai usar no esporte, etc. É muito engraçado. E isso está presente dentro do shoujo de esporte também. Ou do Glass Mask, que é o grande mangá sobre teatro, que até hoje não terminou. Ele começou em 75 e está em publicação até hoje. Ou o mangá de balé, como Swan, ou do discípulo, que no início ninguém, a princípio, vê nada de especial, mas o mestre, sem nenhum atrativo, e vê que ela tem potencial. A diferença, talvez, no shoujo mangá, e que aí é típica do shoujo mangá, é a presença da feminina, que é a melhor, a mais brilhante, a mais bonita, em que essa menina que tem que chegar lá, ela acaba se espelhando. E que aí acontece a situação que também é do shoujo mangá, que é o chamado Akogari, né? Que é essa veneração que geralmente acontece, não tem nada a ver com homossexualidade, que muita gente às vezes está sugerindo que elas se amam, mas que é a questão da menina que está começando a profunda admiração por aquela que é a melhor. Isso em Ace Onerae é um dos eixos centrais, centrais da história, né? Até em Sailor Moon, eu acho, se não me engano, a adaptação que aconteceu lá nos Estados Unidos, não sei se aqui no Brasil sofreu isso também, que tem dois sailors que parece que tinha uma ligação muito forte, aí elas viraram irmãs. Mas no caso dela, elas são realmente um casal, né? Não, não fiquem aberto, não? É uma coisa meio subjetiva? Até onde eu sei? Ah, não, não, peraí, Sailor Moon, Urano e Netuno? Isso, isso, isso. Não, nesse caso, elas são um casal mesmo. É, porque eu não vi, tipo, eu achei que... Não, aí não é questão de acogar, não, e elas são realmente um casal, a coisa é aberta, elas são amantes, moram juntas, etc, e ficam cuidando da pequena Sailor Saturno, quando a menina, num daqueles que procóis, ela volta a ser bebê, porque existe essa questão, existe o Yuri, o Shoujo Yuri, muitas vezes as pessoas ficam perguntando, ah, mas como é que pode ser Shoujo Yuri? Simples, quer dizer, você também tem dentro do Shoujo Mangá, e até antes, porque já vem daqueles contos lá, das revistas que traziam as historinhas, os contos, a ideia de que desse amor puro entre garotas, né, que geralmente tinha como ambiente o colégio interno e que depois ele acabava. É, no caso de Sailor Moon, a autora ela vai um pouquinho além, mas essa questão do relacionamento entre mulheres, entre meninas, está presente no shoujo mangá desde os anos 70, com a Shiroi no Rei e a no Futari, que é da autora de Arabesque, que ela vai fazer esse mangá agora. Uma das características desse tipo de história é que termina em tragédia, o que não acontece em Sailor Moon, né? Aliás, eu acho que era bem recorrente do shoujo da época terminar em tragédia, né? Assim, quer dizer, eu até leio de uma forma um pouco diferente. Quer dizer, muitas vezes as pessoas esperam aquele final feliz convencional, né, pra gente. E que é aquela história, aí o mocinho e a mocinha viveram felizes para sempre. Mas muitas vezes, dentro de um determinado, sob um determinado ponto de vista, ou dentro de uma determinada cultura, o casal morrer no final não é necessariamente uma tragédia. Ou você morrer em glória no final, então, por exemplo. E isso, eu espero que não seja spoiler pra ninguém. A Rosa de Versalhes termina com a morte de Oscar. Mas era isso que as pessoas... A Ryoko Ikeda recebeu a ameaça de morte por causa disso, né? Nossa, isso já acontecia? As pessoas já ligaram o mangá e puseram no... Não. Mandaram pra ela uma carta de uma fã, né? Com uma navalha dentro da carta. Eu não sei como deixam essas coisas passar, mas tudo bem. E dizendo, agora que você matou Oscar, faça o mesmo com você e morra também, né? Porque pelo mal que você fez a todas nós. Mas, enfim, quer dizer, não havia, acho que, outro caminho a seguir. Agora, eu acho que a tragédia, normalmente ela está presente nessas histórias em que você tem esse relacionamento homossexual feminino. E é tragédia pesada mesmo. Por isso, um Sailor Moon que não termina, né, no caso da Netuno e Urano, não tem a tragédia, já é um negócio, assim, eu diria, que vai repensar essa relação. Porque nos anos 70 é tragédia em cima de tragédia. Nos anos 80, a mesma coisa. A exceção que eu conheço é Paros no Ken, que é um mangá bem legalzinho e que é um mangá de fantasia. É da autora do Gin Saga, que a Panini vai lançar aqui. É uma história que se passa num... A autora das novels, que morreu recentemente? Exatamente. Ela escreveu, e quem vai desenhar é a autora de Candy Candy, né? E Candy Candy, acho que é até interessante falar, talvez seja um dos shoujos mais conhecidos no mundo inteiro. Não pelo mangá, mas pelo anime. E que rodou o mundo inteiro e que tem uma característica que é muito... que agrada muito ao público latino-americano, que é uma grande novela, um novelão. Foi Candy Candy que passou aqui no Brasil, não foi? É, Candy Candy passou, mas passou muito pouquinho, né? Eu lembro que eu assistia quando criança, e é interessante como é que os animes, muitas vezes, isso serve pra qualquer anime, eles conseguem te manter tão vidrado e tão cativado que você perde a noção da temporalidade. Eu pensava que tinha assistido muitos episódios de Candy Candy, e depois eu fui descobrir, quando eu comecei, tive acesso à internet e pude pesquisar, Candy Candy teve 114 episódios. No Brasil, passaram somente 28, mas para mim, com os meus 8, 9 anos, parecia uma eternidade. Passou aqui, mas não passou todo, né? E ao não passar todo, a gente ficou sem saber boa parte da história, no final das contas. Mas em que tipo de horário, assim, isso era transmitido por aqui? Era tipo de manhã, direcionado para criança, ou tinha algum horário alternativo que passava o desenho? Não, nos anos 80... os animes eles passavam em qualquer horário. É que o pessoal de hoje, né, e isso é uma coisa que acaba me irritando muito quando a gente vai discutir, fala assim, não tem como passar tal anime porque ele é muito pesado. Olha, quando eu era criança, e antes era pior ainda, entre aspas, você passava o anime do jeito que ele chegava. Não se censurava anime no Brasil. Se ele chegasse cortado, ele passava cortado. Se ele chegasse inteiro, ele passava inteiro. Então, por exemplo, Candy Candy passou em todos os horários que se possa imaginar. Da mesma maneira que Patrulha Estelar. Por exemplo, eu assisti Patrulha Estelar à tarde, você ter cena de eutanásia, o sujeito ir lá e desligar os aparelhos da mãe que estava morrendo de câncer para que a mãe, ou o sujeito que comete suicídio para salvar todo mundo, enfim, isso passava normalmente. Não havia censura, mesmo havendo censura no Brasil, porque era desenho animado e ninguém ligava, entende? É, tipo, hoje em dia a gente vive essa coisa do politicamente correto, né, que tá atrapalhando um pouco, parece que... O engraçado é o seguinte, é que toda uma geração cresceu sem isso, né, e não tem ninguém aí, sei lá, traumatizado ou assassinando os pais, alguma coisa assim. Então, da onde surgiu a preocupação, né? Tipo, eu acho que... hoje em dia... pode mais. Acho que a questão, ela tem vários pontos de partida, né? Você tem uma preocupação com a infância, isso degenera numa situação de histeria muito grande, e nessa preocupação com a infância, os pais não querem se responsabilizar pelo não, e quando você diz não para alguém, você frustra. Então o que acontecia quando eu era criança? Se meus pais não queriam que eu assistisse alguma coisa, diziam, você não pode assistir, e você acabava catando. Poderia fingir que estava dormindo para poder ouvir o que estava acontecendo na sala, etc, ou na televisão, mas você geralmente obedecia. Hoje os pais, muitos deles, não têm coragem de desligar a TV ou dizer para a criança, olha, você não vai assistir isso. Então você delega para alguém essa função. Quem acaba tendo a função? O Estado. O Estado vai lá e corta. E você tem um preconceito contra animes em geral. Não sei se a gente presta atenção, por exemplo, no Pica-Pau. Pica-Pau é um desenho violentíssimo e Pica-Pau continua passando sem nenhum problema. Agora, quando você bota um Naruto à tarde, ele tem que ser todo picotado. Por que ele tem que ser todo picotado? Naruto é mais violento que Pica-Pau? Eu acho que não. Pica-Pau tem um conteúdo assim que enfim, né? Porque ainda, você ainda nem tem a crítica ética. Ele faz o que ele quer, ele rouba, ele engana, ele tortura, ele fuma, etc. E enche a cara. E não há problema nenhum, né? Agora, quando é um anime, você censura. Essa questão, né, que a gente fala de politicamente correto, eu não sei se eu chamaria de politicamente correto, não. Eu acho que é uma histeria em relação à infância, junto com um preconceito contra determinados materiais, animes, inclusive, porque se cria essa ideia de que animes são violentos, animes têm sexo, etc. E que muitas vezes, infelizmente, nós fãs acabamos reforçando isso. Quando nós mesmos, tal material não pode passar na TV aberta, não pode passar tal horário porque não é para criança. Ou, como alguns fãs, anime não é para criança. Não, tem anime para criança e tem anime que não é para criança. Agora, em alguns animes para criança, você trata de questões que muitas vezes os desenhos ocidentais não tratam. Então, por exemplo, Candy Candy, você tinha morte, você tinha angústia, você tinha sofrimento, mas era um anime para criança. Agora, é engraçado nessa história de Candy Candy falar sobre um outro anime que não passou no Brasil, Shoujo, que já vai inserindo questões assim bem mais dramáticas, porque Candy Candy era bem infantil, saiu na Nakayoshi, inclusive, que é o Lady George, né, da mesma autora de Candy Candy, desenhado por ela. E que no Brasil não aconteceu isso, mas em outros países, tipo a Itália, Candy Candy foi um sucesso, e aí falou assim, tem esse outro anime dessa autora também, vamos trazer o anime e o mangá. Só que o George, da autora de Candy Candy, que tinha o traço, era pelo traço que ele era trazido, ele já abordava outras questões que em Candy Candy você não tinha. Então tinha sexo, tinha suicídio, tinha tortura, tinha abuso de drogas. Isso é um anime que nos anos 80, Shoujo. Só que ele tinha saído, que era uma revista Shoujo, com um público mais velho do que o público da Nakayoshi, que é o público de Candy Candy. Resultado, foi um dos animes mais censurados na Europa, da TV italiana, né? Foi todo picotado por causa disso. A gente acaba sendo prejudicado aqui, porque os animes, de uma forma geral, estão bem embaixo, assim, não passam muito na televisão, e a grande desculpa das TVs abertas é isso, porque eles adquirem os direitos de exibição, mas aí é liberado para passar só depois de 8 horas da noite, a maioria dos títulos. E todas as emissoras já tem uma programação tradicional de horário nobre, assim, e elas não querem mudar, elas preferem reservar ou de manhã ou à tarde para os desenhos, e a gente fica condenado a ver Bakugan. A gente fica numa situação complicada no caso do Brasil, porque acho que você tem aquela crença de que desenho animado, em geral, é para criança. Isso está presente no nosso imaginário. E, ao mesmo tempo, você tem uma outra ideia conflitante de que anime tem um conteúdo que não é para criança. Agora, eu acho que é uma questão. As TVs, no caso no Brasil, elas optam pela mediocridade. Né? Essa, tanto a Record quanto a Bandeirantes começou agora, mas eu não sei, não tem ainda os dados de Ibope ou SBT, começaram a ganhar muita audiência abrindo espaço para seriados competindo diretamente com a novela das 8 da Globo. Se você colocasse anime nessa hora, e poderia ser um Death Note, por exemplo, eu duvido que essa emissora não subisse pelo menos 2 ou 3 pontos de Ibope. Mas entra a questão da mediocridade. Vamos continuar com o nosso feijão com arroz. Ai, e aí complica, né? Você colocar, por exemplo, não lembro que canal que criou um bloco de animes 11 horas da noite, e 11 horas da noite passando Rama censurado. Vocês chegaram a ver isso, não viram? Complicado. Rama censurado, né? Com, é, 11 horas da noite, né? Tipo. Eu falei, gente, que isso? Pra quem que você tá passando? E aí entra aquilo que eu falei antes, quer dizer, a pais que deixam seus filhos de 4 ou 5 anos assistindo TV 11 horas da noite. Só que a TV 11 horas da noite, ela não pode existir pra essa criança que deveria estar dormindo. Não, engraçado que hoje em dia, né, se preocupa tanto com o nível de violência, etc, mas qualquer criança assiste a novela das 8 com os pais, qualquer criança assiste tá todos ótimo, os filmes que saem aí e tal, e aí beleza. Agora, no desenho animado, parece que as pessoas têm uma resistência a isso, a esses temas abordados em animação. Sei lá, se tá animado, se foi desenhado por alguém, não pode. Sei lá, por algum motivo. Parece que vai afetar mais do que se for numa novela, se for num filme. Pois é, é tudo muito... Você tem muitas hipocrisias, é tudo muito complicado. Agora, eu acho que a gente tem que reforçar a ideia, tem que trabalhar como fã de anime e mangá, que é animes para públicos de todas as idades. E reforçar mesmo, né, que censura é algo que a gente não deve aceitar, né, que não é aceitável. Tem gente que aceita, assim, ah não, corta aqui, corta ali, a gente deixa passar, o importante é que esteja passando. Eu não sei se é por aí, tá? Agora... Ao mesmo tempo, né, graças a, sei lá, ter Naruto no SBT meio-dia, o mangá de Naruto certamente vendeu mais. Então, quer dizer, é uma questão complicada, né? Não é uma questão fácil. Agora, é curioso que os animes shoujo não passam, né? Se a gente agora tá tendo muito mais mangá shoujo nas nossas bancas, isso é muito bom. Eu reclamava muito, eu já não reclamo mais da quantidade. Eu até reclamo da qualidade. Eu acho que a quantidade está excelente, porque o nosso mercado não é um grande mercado, é um mercado muito restrito ainda. Mas os animes não chegam, quer dizer, a Chita no Nadia, que passou na TV a cabo, que é interessante porque ele segue na linha dos animes dos anos 70, parece uma grande homenagem, nos animes das meninas louras órfãs, tipo Candy Candy. Ele tinha, que problema tem Nadia pra passar na TV aberta? E ele não passou na TV aberta. E eu acredito que se passasse, faria grande sucesso. É, o Jamajo Doremi, das bruxinhas, ele deve estar dublado no Brasil, porque já houve notícias que ele tinha sido trazido pra dublagem, e esse anime não estreou até hoje. O Jamajo Doremi teve, sei lá, quantas temporadas no Japão. Que esses animes não passam, né? A gente nem tá falando de Nana, sei lá, mas por que esses animes não passam na TV aberta, né? Porque você, quando passa, você ainda passa o shonen, você não passa o shoujo, e nem na TV fechada, quer dizer, na verdade você ignora a existência deles. É, um bom canal que deveria servir pra passar shoujo também, além de outras coisas, seria o Animax. Mas hoje em dia o Animax não é mais anime. Não tá passando anime nenhum mais, né? Acabou tudo. Eles devem estar reprisando Death Note, sei lá. Às 11 da noite, às 2 da manhã. Teoricamente seria um canal pra passar anime, provavelmente eles deveriam ter um bloco de shoujo, um bloco de shonen, etc, né? Ah, o Animax, canal Animax é um lixo total. E passava alguns pouquinhos, um ou dois animes top, Death Note um anime top, mas a maioria eram animes de terceira categoria, né? Passou Bleach tipo... também, não passou? No quando já tava pra morrer, passou Bleach. Passou Bleach também, não? Bleach acho que passou também, começou a passar e o pessoal reclamava muito da dublagem, etc, mas ele passou assim. Agora, você bota assim dois animes top de ponta, o resto é anime com cara de ser anime refugo, aquela coisa de segunda ou de terceira, que pode até ser legal, porque há animes que são animes, sei lá, de segunda ou de terceira categoria, mas são muito bons, e o resto da programação era preenchido com filmes antigos americanos, filmes velhos, etc, que afinal de contas a gente estava pagando por isso, quer dizer, uma programação voltada para animação japonesa na via, quer dizer, eu acho que hoje no Brasil um dos grandes desafios é conseguir colocar os animes na TV de novo, e ter tentando driblar, de uma certa forma, essa questão da classificação indicativa, que é a censura, ou se adequar a ela, não sei, e trazer algum shoujo anime, porque se os animes são discriminados, os shoujo anime, eles, na verdade, não são nem pensados mais, acho que pelas distribuidoras, eles são deixados para escanteio. Eu acho absurdo que, por exemplo, você não tenha lançamento em DVD no Brasil de Carecano. O mangá saiu, deveriam lançar Carecano em DVD. E outros materiais, quer dizer, que poderiam ser lançados direto para DVD, já que não se quer colocar na TV. Mas isso não acontece, isso é muito frustrante, de uma certa forma, né? E até os lançamentos em DVD aqui no Brasil, eles são muito, muito, muito limitados, né? Eles acabam optando por séries longas, longuíssimas, talvez por questões de lucro, e isso acaba, acho que, prejudicando, de uma certa forma. as próprias vendagens. É, existe... Se você for ver todos os animes que já passaram por aí, os animes que passavam na Locomotion, várias coisas. Existe muito material que, assim, existe dublado já, sabe? Não precisa nem pagar pra dublar de novo, nem nada. E poderia ser lançado, né? DVD ou então passar na TV aberta. Engraçado que ela falando de shoujo, eles trouxeram muito shoujo quando... Quando estourou mais Sailor Moon. Eles trouxeram muito Mahou Shoujo, sabe? Só que shoujo mesmo, sem ser Mahou Shoujo, tem muito pouco, não consigo lembrar de nenhum, na verdade. É que quando você faz, né, o gênero, dentro do shoujo, o tipo, o gênero mais tradicional é o Mahou Shoujo, quando a gente pensa em anime. O primeiro anime shoujo era um Mahou Shoujo, precedeu a Princesa e Cavaleiro. Então, é um gênero tradicional. E é o tipo de anime mais voltado pro público infantil mesmo, e que ao mesmo tempo tem grande apelo junto àquele público otaku. É, isso que eu ia falar, né? Hoje em dia é pro público infantil e pra velhos de 35 anos, gordos e sem vida. Mas o Mahou Shoujo, nem o Mahou Shoujo chega pra gente hoje. Quer dizer, um outro anime que estava causando muito sucesso naquela época, que era Wedding Peach nunca estreou na TV brasileira. Todas aquelas revistas de anime mangá da época, do final dos anos 90, deram cobertura dizendo da dublagem, etc e tal, até hoje não saiu. Não apareceu na TV, nem foi lançado em DVD. Eu, às vezes, fico pensando, eu tenho certeza que a Rosa de Versalhes deve ter sido todo dublado no Brasil. Mas não foi lançado. Foram lançados somente 12 episódios de VHS. Nada mais, quer dizer, é muito complicado. E quantos animes passam por isso, quer dizer? E no caso do shoujo, há um vazio completo nesse aspecto. Quer dizer, você não traz mesmo. O shonen ainda chega, o shoujo não chega mais. Eu imagino que sim, mas mesmo assim eu vou perguntar, tipo, provavelmente, se você for julgar pelo número de publicação shoujo na banca e tal, provavelmente deve estar indo bem, assim, né? Mas você tem ideia, Valéria, se realmente em termos, assim, de vendagem, assim, se o shoujo tá indo bem mesmo, se não tá? A gente sempre comenta aqui no JKS que a gente não consegue saber exatamente como as coisas vão. Não, assim, dá a impressão o seguinte. A gente não tem como saber porque não tem dados de vendagem, ninguém nos passa. Tem que desconfiar que um mangá vendeu bem, no caso da Panini. A Panini vai lançar outro mangá da mesma autora, deve ter vendido bem. É o que a gente pode fazer, porque não tem dados. Toda semana eu me preocupo em colocar lá no Shoujo Café os rankings de vendagem americano e japonês. A gente sabe, por esses rankings, o que vende mais. Então, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos Vampire Knight vende muito bem. Será que vende muito bem no Brasil? Olha, a Panini lançou tudo o que a Matsuri Hino produziu. Então deve vender bem aqui também. É o que a gente pode fazer. Eu lembro que nas brigas, né, na época que eu me dava o trabalho de realmente brigar na internet, porque as pessoas ficavam dizendo que, por exemplo, Fujigyugi não vendia. Não vendia, mas como é que você sabe que não vende? De onde vem a informação? Ah, são informações confidenciais. Como assim confidenciais? Como é que você tem acesso a essa informação? Se não vendesse bem, a Conrad teria cancelado o mangá. A Conrad não cancelou, ela levou até o final. E depois eu conversei, né, com um sujeito que era do grupo dos editores da Conrad, antes dela fechar, claro, antes do sujeito sair da Conrad. Ele dizia que Fujigyugi não era o título de maior vendagem, mas que vendia bem, razoavelmente bem. Já vi gente dizendo que Sailor Moon não fazia sucesso na Manchete. Eu acho isso impossível. Também acho. É. Tem como. É, não que tem como. Todo mundo assistia aquilo. Pois é, que diziam que dava traço de audiência. Eu já tive grande discussão de coisa disso com os jovens de discussão. Que diziam que não. Mas como? Toda uma geração assistiu Sailor Moon. Como é que pode? Que não dava audiência? Na verdade, é uma questão de preconceito. Você está falando isso porque é shoujo e o sujeito acha que não dava porque ele não gostava, ou seja lá o que for, né? Tem gente que confunde o que eu gosto com regra pro resto da humanidade. Assim, Sailor Moon na Manchete, eu tenho certeza que deve ter feito sucesso. O que eu sempre achei estranho até hoje é o caso da Sailor Moon quando reprisou na Record, que eles fizeram uma promoção grande, eu lembro, sabe? Pegaram bem em cima no programa da Eliana, acho que a Eliana gravou música pra Sailor Moon, que era gravou. Bacana. Eu assistia. Eu assisti o Sailor Moon. Passou uma temporada, eu acho, só. Passou só a R. Parou de repente, até hoje eu não entendi muito bem porquê, assim, será que... Eu sei lá, e que vamos combinar, a série R é a mais fraca de animação e a mais fraca de roteiro. De repente, talvez tenha sido isso. Ou eles só compraram a série R, porque a gente tem esse problema no Brasil. Quer dizer, você, muitas vezes, a TV espera que você tenha uma audiência enorme. E não tem audiência enorme. Ah, então não presta, porque a gente... Bom, dos jogos. É difícil saber, né, o que acontece. É muito complicado. Voltando nos anos 70, eu só tenho uma pergunta a fazer. Glass no Coming. Eu consigo entender como que um mangá shonen de ação dura 20 anos, sabe? É só você pegar e ficar mudando o vilão e fazendo eles lutarem pra sempre. Mas eu não consigo entender como Glass no Coming consegue durar tanto. É porque, primeiro, Glass no Coming, né, ou Glass Mask, que é o Garazu no Coming, da... é porque a autora, ela simplesmente ela ficou quase 10 anos sem produzir nenhum volume. Além da história, né, ter um ritmo que não é um ritmo lento, ela é como ela está, no final das contas, há uma história, uma questão lá no início que ainda não foi resolvida. Né? A grande mestra, que é a senhorita Tsukikage, ela quer uma personagem, uma menina, que possa representar no teatro o papel que consagrou. Para isso, ela vai, escolhe a Maia, a protagonista, que ela vai ser treinada. Nesse processo de treinamento, Maia vai fazendo uma série de peças, onde ela vai aprimorando seus talentos. Nesse caso, é como você ter uma série de duelos no shonen, entendeu? Uhum. De peça em peça, ela vai evoluindo, ela vai adquirindo novas capacidades, ela vai se tornando uma atriz melhor. Só que ela tem uma opositora, né? Ela tem a Ayumi, que é tão boa atriz quanto ela. E aí a mestra começa a ter dúvidas se Maia ou Ayumi devem fazer o papel. É isso que precisa ser resolvido. Só que nesse interim, a autora parou 10 anos o mangá. E depois ela volta, produz 2 volumes e para mais 5 anos. Então, não é uma produção contínua. Agora, há um outro mangá tão longo quanto, que é uma produção contínua, que é o Okinomonshu, da Chieko Hosokawa, que é um mangá também de uma história que é um gênero típico do shoujo, que é a menina que é deslocada no tempo, para um outro tempo e espaço, tipo Fujigyugi. Só que é o ancestral de Fujigyugi. Essa figura, ela está há mais de 30 anos produzindo o mesmo mangá. O mangá já tem 54 ou mais volumes, então ela parou muito pouco a produção do mangá ao longo de 35 anos, quase. E ela não terminou o mangá. Só que, ao contrário da autora de Glass Mask, que é mais ou menos da geração de 49, a Chieko Hosokawa já produzia mangá no final dos anos 50. Ou seja, ela pode... A gente fica brincando que ela pode morrer a qualquer momento e o mangá ficar inacabado. É, isso que eu ia comentar agora. Esses autores que estão escrevendo para sempre, alguém precisa fazer elas terminarem logo, antes que elas morram, né? Igual a autora de Gwyn Saga, que morreu sem ter terminado de escrever. 100 volumes depois. Pois é, esse é um dos problemas. Né? Se o mangá é episódico, e há um outro shoujo mangá fundamental lá dos anos 70, que é o Heroica, né? É, From Heroica Wave Love. Se eu não me engano, também é dramático ao extremo, não é? Não é. Ele é um mangá de comédia. Eu confundi com Heroica outro. É um mangá muito, muito interessante, muito curioso, porque é um mangá que começou totalmente errado. É, ele começa no volume 1, é um grupo de adolescentes que tem poderes à la X-Men e que confrontam um ladrão internacional que é genial, né? Aquele, o gênio do crime. Só que o problema é que esses adolescentes eram muito chatos e o gênio do crime era muito legal. Então o mangá deixou de ser sobre os adolescentes, eles são eliminados do mangá, eles deixam de aparecer logo no primeiro volume e o protagonista passa a ser o vilão, o Heroica do título, que é... Além de ser um gênio do crime, ele é absolutamente gay, né? Ele é gay, ele é fashion, ele... E é um mangá episódico. E vejam bem, é um mangá de espionagem. Porque ele vai, ele rouba, mas ele participa, assim, de tramas a lá James Bond, com armas. Ele enfrenta espiões na época, nos anos 70, enfrentava espiões soviéticos, etc e tal. E a autora se esmera no desenho de armas, armamentos, carros. E é um mangá também, é um shoujo mangá diferente da média, né, da média que a gente conhece, e é um mangá episódico, ela produz até hoje, só que cada volume pode ser lido independentemente. Você quer pegar o volume 30 para ler, você pega uma história fechada. Você pode até ter curiosidade de saber o que aconteceu entre o Heroica e o Major, que é o agente da OTAN que tem que caçá-lo, mas a princípio, e eles são apaixonados, claro, mas a princípio isso é um mero detalhe, quer dizer, a história tá fechada ali, né? Legal que então é um shoujo, mas além de ser uma história de espionagem, é protagonizado por um cara, né? É protagonizado por um homem adulto. Porque essa é uma outra questão que é um problema tanto do shonen quanto do shoujo, né? Que é a questão que a gente chama da liminaridade. Você parte do princípio que para que o leitor ou leitora se identifique com a personagem tem que ter a mesma idade. Daí a gente tem, por exemplo, no shonen aquela aberração que é os pilotos de caça de 15 anos, por exemplo. Então o sujeito, se entrou num Gundam com 15 anos, ele sabe pilotar tudo, ele vai pilotar. De primeira, né? Ele pega o manual e aprende. na hora. E no caso do shoujo, a mesma coisa. Quer dizer, quando a gente volta lá aos anos 70, né, que é o momento da revolução das temáticas, você cria o shoujo histórico, mas você cria o shoujo policial também, com a Sukebandeka. Sukebandeka é da autoria, é um homem, o autor, e é um dos poucos homens que produz shoujo, mangá, até hoje. Ele ganhou um prêmio nos anos 70, e fugiu o nome dele, eu deveria ter anotado. Ele ganhou um prêmio e ele queria fazer, e eu tenho o primeiro volume e tal, ele queria fazer um shoujo policial com uma policial adulta. Só que o editor disse, não, tem que ser adolescente, porque nossas leitoras são adolescentes. E isso que Bandeca passou o anime, que é um movie que tem, na antiga Locomotion. Não sei se vocês chegaram a ver, que ela usa como arma o ioiô. Eu conheço, mas não é da Locomotion. Eu não sabia que tinha passado no Locomotion. Você sabia, né? Também não. O movie passou no Locomotion, um movie animado. Mas Sukebandeka é muito mais conhecido pelo mundo afora por causa dos live actions, dos seriados de TV, em que você tem as meninas, né, que são policiais, que são mandadas às escolas e que elas usam, pelo menos no início, elas usavam o ioiô como arma. Bem, então, dos anos 70 até hoje, o que aconteceu, sabe? O que mudou? Nos anos 70, a gente teve uma entrada maciça das mulheres, os homens praticamente sumiram como autores de mangá, shows de mangá. A gente teve uma introdução de temáticas novas, seja a questão do mangá histórico, seja uma inicial presença das personagens adultas, seja esse mangá com a temática de um deslocamento no tempo, ou os mangás de ficção científica, ou o famoso Shonen Ai, do romance entre garotos. Isso é tudo criação dos anos 70. Nos anos 80, a gente acaba acomodando, né, essas temáticas. Surgem novas autoras, mas que elas já têm o quê? Uma liberdade muito maior para trabalhar. Só que surge um pequeno problema, né, que acho que o que falta a gente comentar. As revistas que você tinha, elas visavam ainda o público adolescente. E agora você tem mulheres que querem ler mangás que tenham mais a ver com as questões que elas estão vivendo. E aí que você vai, em 1980, lançar a primeira revista Josei, que é a IU. E essa revista, a primeira revista Josei, ela acaba abrindo caminho para um número de outras, né? Então, a revista Josei, que são especializadas em mangás sobre relacionamento entre nora e sogra. E geralmente são mangás de terror, tá? Nossa. Então, a sogra que persegue a nora. Aí você pega, mas peraí, praticamente todas as histórias que saem nessas revistas, elas têm essa temática, nessa revista específica. Há outras revistas que têm, uma delas tem o título de For Misses, então para as senhoras. Todas as protagonistas são mulheres casadas, os mangás se centram em torno de dramas pessoais, né, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre mãe e filhos, etc, família e temáticas ligadas à família. As revistas Josei, elas parecem, ou me parecem, ser um pouquinho mais segmentadas do que as revistas shoujo. Porque se a gente pode falar, na Ribbon, na Nakayoshi, tem muito o Mahou Shoujo, as revistas Josei, elas acabam sendo focadas. Esta revista é para, por exemplo, a Office U, né? Tem uma revista que é Office U. É revista voltada para aquelas mulheres que trabalham em escritório. As office Lady, né? OL. A For Misses é para as mulheres casadas. A Belove, ela tem muitos mangás também com mulheres casadas protagonizando. Ou, interessante, mangás com bichinhos, né? Protagonizados por bichinhos. Coelhinho, gatinho, etc. E as revistas Josei, elas acabam sendo bem segmentadas. Agora, é outra questão curiosa. O gênero Zainen, ele é plenamente reconhecido no Japão. Mas parece que na cabeça, pelo menos daqueles que fazem as premiações de mangá no Japão, na cabeça, muitas vezes, de quem analisa, né, o fenômeno do mangá feminino, o Josei e o Shoujo não se separaram. Da mesma maneira que, muitas vezes, a gente não consegue também separar o BL, né, esse mangá de relacionamentos entre rapazes, mas que são feitos para mulheres, né, que não tem nada a ver com o público gay, eles também continuam sendo tratados como shoujo. Aí quando você tem essas premiações, prêmio Shogakukan, prêmio isso, prêmio aquilo, você vai ver mangá Josei ganhando na categoria shoujo. E geralmente nunca ganham na categoria principal, sempre quem ganha é um Zainen. Esses mangás Josei e shoujo você ainda não separou muito bem. Tanto que essa semana passada lançou-se uma revista Josei nova no Japão. Só que ela foi lançada com a seguinte propaganda: shoujo para mulheres de mais de 30 anos. Mas aí é curioso, por quê? Porque o recorte no Josei geralmente não é um recorte etário, é um recorte temático. As revistas têm um perfil. Essa revista que está surgindo, ela vem dizendo: olha, a gente está focando nas mulheres de mais de 30. Ela é solteira, ela é casada, não importa. Importa que a gente está visando essa faixa etária. Eu acho que nesse sentido é uma inovação, mas que mostra bem essa coisa confusa ainda, né? Que é o Josei. O Zainin surgiu no final dos anos 70. Ele já é plenamente reconhecido como gênero. Ou, como eu brinco, como grande guarda-chuva, porque qualquer coisa é publicada em revista Zainin, né? Mas... qualquer coisa serve no Seinen, realmente. Mas o tem muito Josei também que é publicado em revista não especializada em mangá, não é? Sim, revista de moda, por exemplo, ou revistas femininas semanais, né? Você tem muito no Japão, e aí você tem o mangá saindo lá. É o caso, por exemplo, de Paradise Kiss. Paradise Kiss saiu numa revista de moda, e que saiu aqui no Brasil. Aí saiu na revista de moda, como é que a gente vai categorizar? É shoujo ou é josei? Normalmente, o que a gente acaba recebendo no Japão como sinalizado é que vai ser tratado como josei. Paradise Kiss e Nana têm um mesmo perfil. Eu acho que Nana, em alguns aspectos, é muito mais josei, né? Já que você tem personagens, protagonistas mais velhos, etc., temáticas e tal, do que Paradise Kiss. Mas Paradise Kiss é josei e Nana é shoujo, porque tá numa revista shoujo, né? Esse acho que é o grande X da questão, né? Eu brinco... exatamente isso que eu ia perguntar, com esse exemplo mesmo, se teria alguma coisa que dividiria Paradise Kiss de Nana, para um ser josei e o outro ser shoujo, sem ser questões editoriais, sem ser a questão da revista onde o mangá é publicado. Eu acredito que não, eu acredito que em muitos aspectos é a revista mesmo que define. É muito fácil a gente diferenciar um shoujo de uma revista Nakayoshi de um josei, porque a Nakayoshi ela visa um público mais novinho. Agora, muitas vezes o shoujo limítrofe, o shoujo que sai na revista Cookie, o shoujo que sai na revista Flowers, ele é muito semelhante, ou em nada difere do josei que sai na revista Kiss, por exemplo. Eles estão muito próximos, quer dizer, essas revistas poderiam ser chamadas de revistas josei. E às vezes, né, quando a gente entra em páginas especializadas, vão estar lá dizendo, né, muitas vezes, que aquele mangá shoujo é josei, né? Ele não é, ele tá naquela revista. Eu acho que o que geralmente tem caracterizado o mangá josei são tramas, não necessariamente com maduras, mas que não necessariamente vão envolver sexos, maduras assim de tratar dos temas com maior profundidade, trazer discussões que muitas vezes são discussões que não ganham muito aprofundamento dentro dos mangás shoujo, de terem protagonistas mais velhos, embora isso não seja regra, e por aí vai. Mas é difícil determinar o que seria, né? De terem como protagonistas mulheres profissionais ou mulheres casadas, eu não lembro de nenhum shoujo, em que a protagonista fosse casada. A não ser naquelas coisas, naquelas tramas bobíssimas, do tipo a garota de 16 anos que acaba casando com o sujeito num casamento arranjado, mas você tem toda aquela trama juvenil que não é uma trama madura, por exemplo. Na verdade, a gente sempre frisa isso aqui no JCast, que essa questão de gênero é mais uma questão editorial do que qualquer outra coisa, como a gente já deu vários exemplos, sabe? Por exemplo, MB de Psycho, que era um shonen e que tinha nudez frontal feminino, masculino, gente decapitada, gente com cérebro aberto, plantado uma cosa dentro, e outras coisas seinen que não que poderiam se encaixar tranquilamente no shonen. Ou então Zetsubou Sensei, que é um shonen, só que tem toda a questão de seinen, tem questões políticas, tem questões muito profundas ali. Ou Zainen, que poderiam ser Kodomo, aquele mangá do gatinho que virou anime. Tea Sweet Home. Uhum. Aí fala assim, Tea Sweet Home é o quê? Não, é um mangá que pode ser lido tanto por adultos quanto para crianças. Mas eu acho que nesse aspecto mesmo de gênero guarda-chuva, eu acho que o Zainen, ele é o grande gênero guarda-chuva. E aí eu me pergunto, né, por que determinadas autoras shoujo saem pro Zainen, que não, eu não acredito que seja necessariamente porque se ganha mais, mas talvez porque as revistas Zainen dêem mais liberdade para trabalhar. Porque aí eu acho que é importante até para fechar, né, não sei, porque tem uma grande crítica que, por exemplo, Matt Thorne e outros fazem aos shoujos atuais, que eu até concordo. Você fez uma revolução colocando as mulheres para produzirem os mangás, mas a segunda revolução não aconteceu, que é no nível dos editores mesmo. A maioria dos editores são homens. E muitas vezes, né, parece que se tem criado nas revistas shoujo, e não talvez por culpa desses homens, a ideia de que você tem que repetir as mesmas coisas, as mesmas temáticas, e isso tem, de uma certa maneira, asfixiado as revistas shoujo. E eu acho que isso acontece também no shonen. Em contrapartida, o josei ainda não se firmou muito bem, até em termos de visibilidade, mas dentro do seinen parece que você tem uma grande liberdade para trabalhar qualquer coisa. E isso é muito legal, porque você tem visto mangás de excelente qualidade e falando de tudo que é possível, né, no final das contas. Em outros gêneros, isso acaba sendo dificultado. Aí você pega, por exemplo, um Hataraki Man. Hataraki Man poderia ser josei, mas não é porque saiu numa revista seinen. Mas a discussão toda é a discussão sobre a vida de uma mulher profissional, não necessariamente outra coisa qualquer, né, em turno. Não sei, é complicado. Você falou de mulheres que saem do shoujo e vão pro seinen, ou... Antes de tudo, só uma dúvida. Por que você pronuncia seinen? Talvez porque eu não saiba falar direito. Ah, tá. Não, porque seria seinen, né? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas provavelmente sim. Você tem pela razão. Fonética japonesa, seria seinen. Por isso que eu tô falando seinen, tô até com medo de você saber alguma coisa que eu não sei e eu tô falando errado. Não, eu que tô falando errado. Você pode ter certeza disso. Fique calmo. Bem, você falou de mulheres que saem do shoujo e vão pro seinen. Você tem algum exemplo? Porque eu não conheço nenhuma. Olha, algumas foram e até agora não voltaram. Exemplo, a Fuyumi Souryu, que é autora de Mars, ela está produzindo seinen ou seinen há um bom tempo. Ela agora produz aquele mangá César sobre o César Borja. Então ela está no seinen há muito tempo. A Moyoko Anno, ela produz os dois, né? Ela continua produzindo, aliás, os três, porque ela continua produzindo shoujo, josei e seinen. Ela não produziu ainda nenhum shonen, mas ela produz o Hataraki Man e produziu outros mangás seinen. E a gente tem uma série de autoras. A Fumi Yoshinaga, no momento, ela está produzindo um mangá também numa revista seinen. E é um mangá BL, né? Ou com características BL, porque os protagonistas são um casal homossexual. Eu lia Mars, dúvida de fã agora, terminaram de traduzir aqui no Brasil? Você conta tudo em português? Eu não sei, porque eu comprei a edição americana e eu nem procurei as scanlations. Eu geralmente não procuro scanlations em grupos brasileiros, não. Eu vou direto nas scanlations em inglês. Eu não procuro. Não, tipo, a gente até também faz isso, só que sempre que eu paro pra ler um shoujo, eu nunca tô procurando, eu sempre conto por acaso. Daí Mars eu encontrei por acaso em português, tinha uns 3 volumes, eu baixei e depois nunca mais voltei, né? E Mars eu acho que ele é um dos mangás, acho que é um dos melhores shoujos que eu já li. E, infelizmente, não saiu no Brasil. Quer dizer, o tempo vai passando, e ele tem uma característica muito curiosa, né? Porque você lê o mangá e, a princípio, não há nada nesse mangá que marque aquela situação, aquelas pessoas como japonesas. Você não tem nenhuma característica japonesa. Tipo, aquela história poderia se passar em qualquer lugar. Ela é bem livre dessas barreiras culturais mesmo. E o outro mangá dela, o primeiro mangá seinen da autora, ele é um mangá de ficção científica, misturado com terror. Eu esqueci o nome dele, eu acho que é X o nome do mangá. E esse mangá, ele também, você não vê características japonesas imediatas nele. Ele poderia passar em qualquer lugar. E isso é interessante, é curioso, né? É tanto que dela. Tanto que Mars, se não me engano, chegou a ter uma adaptação em live action coreana, eu acho, ou tailandesa, alguma coisa. É chinesa, de Taiwan. Né? Mas isso geralmente acontece. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você transformar um shoujo em dorama, seja em Taiwan, na Coreia, ou no Japão, do que em anime, né? Mars, ele virou dorama em Taiwan, mas eu falo mesmo, por exemplo, se você pegasse Mars e mudasse o nome das personagens, né, e dissesse que o rei se chama João e a Kira se chama Maria, poderia se passar no Brasil, num bairro de classe média, sem problema nenhum, porque eles não têm, primeiro que não há brancos, não há mangá, pelo menos o mangá mais padrão, né, aquele mais comum, você não caracteriza as personagens como japonesas. Então, a princípio, podem ser louras, morenas, ou o que seja. E segundo, porque não há nada de japonês em Mars. Ninguém veste kimono, não tem aquela... Ninguém visita o onsen, que é aqueles momentos, né, mais clichê dos mangás. Vamos ao onsen, ou vamos para aquela festa dos fogos. Eu esqueci. Tanabata. Tanabata Matsuri. Vamos lá pro Tanabata, ou então vamos brincar de quebrar, no verão, de quebrar a melancia na praia. Então, tudo isso você não tem isso em Mars, mas você tem na maioria dos mangás, né, pra identificar que ali é Japão. No caso de Mars, não tem. Então poderia ser qualquer lugar. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Valéria, antes da gente fechar? Yeah, com certeza eu esqueci muita coisa. E eu acho que foi uma conversa muito desorganizada. Mas por culpa minha, né? Que fui, voltei, falei de uma série. Não, de não. Coisa. A culpa não é sua, não. A culpa é nossa. O dia que é sempre é caótico e desorganizado. A gente não, tá acostumado a ir conversando e fazer essa coisa mais... mais tá. Improvisada. A gente sempre pega e pega o tema de novo mais pra frente e complementa o que a gente esqueceu. Ah, tá bom. Eu acho que vai precisar complementar sim, porque no fim das contas acho que ficou uma conversa muito, muito, muito maluca, né? Enfim, mas tudo bem. Já vocês disseram que são caóticos e pegaram uma pessoa meio caótica também. Não, com certeza o povo que tá escutando vai achar até organizado demais. É, tá mais organizado que o normal, pra você ter uma ideia. E desculpe se eu atropelei vocês, sabe? Às não? vezes a voz falhava aqui, eu não sabia se eu estava falando por cima de vocês ou não. Eu acho que hoje, né, a gente no Brasil tem uma boa amostragem de shoujo mangá. Mas mais desse shoujo tradicional, né? Acho que agora falta abrir o leque. Não para a quantidade propriamente, porque eu acho que a gente tem um número bom de mangás, seja shoujo ou não. Talvez um pouquinho mais de josei, mas a gente tem um número bom de mangás. Mas abrir o leque, né, para publicar um clássico, que provavelmente que seja Rosa de Versalhes ou Coração de Tomás, para começar a história, ou Day Wear Eleven, para trazer algum shoujo de ficção científica, para que se abra o leque, para que as pessoas possam perceber a diversidade. Né? E eu acho que é isso que falta no Brasil. O mercado de anime, eu não vejo grande esperança no futuro próximo, né? Mas, enfim, eu acho que seria um momento para abrir mais a diversidade, até para tentar quebrar os preconceitos que ainda existem, né? Que são muito grandes. Quer dizer, acho que só um pontinho. Quando eu comecei como fã na internet, eu pertencia a uma lista de discussão. Não sei se vocês já são do tempo das listas de discussão, tipo do Yahoo. Então era a lista Anime BR. Ela existe até hoje. Inclusive foi lá que eu conheci meu marido. Meu marido é fã de shoujo mangá também, shoujo anime, etc. Uma longa história. E na época, os fãs de shoujo, eles eram hostilizados na lista. E por conta disso, eu acabei criando uma lista paralela. Quer dizer, eu acho muito chato quando a gente tem que criar um pequeno gueto, porque você não consegue conviver, né, dentro de um grupo maior, porque você acaba sendo estigmatizado, discriminado. Isso acontece ainda hoje, né? Porque as pessoas, acho que leem um shoujo mangá e acho que conhecem tudo, o gênero todo. Às vezes viram pra mim e falam assim, ai, você conhece muito. Eu conheço muito pouco, porque é muito pouco que chega pra gente, né? É muitíssimo pouco, é só isso que aponta do iceberg. E isso acho que vale para todos os gêneros, quer dizer, se produzem milhares de mangás por ano, acho que no Japão, e acho que a gente acaba conhecendo no Ocidente, sei lá, uma centena por ano ou duas centenas por ano, se muito. Aí a gente, e a maioria das pessoas não consegue ler tudo isso. A situação é, nos Estados Unidos, costuma ter mais variedade, assim, do que aqui no Brasil, em termos de tipos de shoujo, sim, ou lá mais ou menos a mesma coisa? Ou na Europa, o shoujo é muito forte na Europa, né? Eu acho que na Europa você tem mais veículos nos Estados Unidos, você ainda está focando naquilo que não é mais mainstream. É claro que está aparecendo um horror aqui e outros. O mercado americano de mangá está em retração. A gente só vai poder falar o que vai vir a ser depois que a coisa se estabilizar. Eu não acho que vai haver uma quebradeira geral. Uhum. Mas várias editoras têm fechado. Então, por exemplo, a GoComic fechou e... Cantarela, que é um mangá muito interessante, shoujo mangá histórico com sobrenatural, ficou faltando o último volume, não vai sair. Porque a autora tinha posto o mangá em hiato e ela voltou exatamente na crise do mangá. A Aurora abriu e iniciou trazendo um monte de josei, inclusive o Walking Butterfly, muito bom, e fechou as portas também e ficou sem o último volume. Agora, a CMX, que era o braço de mangá da DC, fechou também e... Heroica vai ficar incompleto, mas como eu falei, Heroica é episódico, mas Swan, que não é o principal mangá de balé da história, né, do shoujo mangá, mas para mim é o mais bem desenhado, também vai ficar pela metade. Então a gente não sabe qual o caminho que o mercado americano vai seguir. Eu acho que ele vai passar por uma grande retração, já está acontecendo, e vai estabilizar. Mas só depois que estabilizar que a gente vai poder saber. Eu sei que o mercado, no caso da Europa, pelo menos na Itália e na Espanha, eu sei que está acontecendo a mesma coisa, decidiram lançar clássicos do show de mangá. A Rosa de Versalhes foi muito bem, a Rosa de Versalhes tem muita popularidade. Só que na Itália eles decidiram lançar um monte de clássicos. E para a banca de jornal, e não deu certo. Então agora o que está saindo de clássico, e sai muita coisa, né? Se comparado com o Brasil, não sai nada, eles estão indo direto para a livraria, quer dizer, um outro tipo de lançamento. Eu acho que em alguns casos que pode acontecer aqui no Brasil também é isso, quer dizer, eu acho que se a Rosa de Versalhes, por exemplo, sair no Brasil numa banca de jornal, não vai dar certo, tem que sair na livraria. E pior ainda aqui no Brasil, porque a gente não viu o anime, né? Então acho que o mercado europeu ele já passou por essa pequena retração que está acontecendo nos Estados Unidos e ele se estabilizou, mas ainda nessa situação. Shoujo clássico, se não teve anime, se não é grande sucesso, não adianta lançar, principalmente em banca, porque vai ser fracasso. E se lançar na livraria, corre o risco também de não dar certo. Não sei se com o Shonen tá sendo a mesma coisa. Bem, então, pra fechar, Valéria, você tem algumas recomendações de títulos pra quem tem curiosidade do gênero, mas não encontra material e tá a fim de ler mais, de conhecer mais? Aí é que um problema. Se eu for sugerir o que está na banca no Brasil, eu acho que eu sugeriria, e já acabaram, né? Tsunadokei, apesar de estar encerrado, Honey and Clover, Marmalade Boy, que talvez possa ser chamado o primeiro clássico, né, de um show de mangá sair aqui, o Tena, né, que ainda pode ser encontrado, foi da JBC, dos que estão saindo agora, né, que estão fresquinhos, eu acho que Otomen é um mangá divertidíssimo e que faz uma excelente amostragem do que é shoujo mangá e criticando e rindo disso, e o Ouran Roche Club. Agora, se a gente está falando de mangás que scanlations, quer dizer, há uma oferta muito maior, né, eu acho que o próprio Mars, que a gente falou, é um mangá obrigatório, eu acho que se quiserem saber, né, o mangá da menina que se desloca no tempo, eu acho que além de Fujigyugi, né, que ainda pode ser encontrado, teria o Anatoly Story, o Red River, acho que é bem interessante. Nodame Cantabile é fundamental, acho que em Josei, Nodame Cantabile, Kimi lá perto, acho que são fáceis de encontrar, acho que são títulos que valeria a pena dar uma olhada. Mangá histórico com sobrenatural, o próprio Cantarela, que eu falei, que vale a pena, e também o Mamadona Coroada, da Shiro Saito, da autora de Utena. Infelizmente, muitos deles só têm scanlation em inglês e scanlations incompletas. Josei já é mais complicado. O Roku, como eu falei, é excelente, mas não saiu scanlation nenhum. E o mangá em inglês, como a Vista Santo está publicando, ele usa um inglês arcaico que eu acho que está além do que a maioria das pessoas consegue ler, sabe? Então, tá bem pesadinho. Acho que é isso. Acho que eu já falei demais, já estiquei demais a conversa com vocês, eu acho. Não que a gente se importe, a gente ficaria mais 2 horas sem grandes problemas aqui. Mas então, muito obrigado, Valéria. Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite, agradeço mesmo, foi uma boa surpresa e eu fico muito feliz. É a primeira vez que eu participo de um podcast fora, né, do meu próprio podcast, por assim dizer. Inclusive, eu devia sair mais. Durante a gravação, eu tava pensando nisso. Eu devia gravar um pouquinho mais. Gravar um pouquinho mais com outros ou com vocês? Com qualquer pessoa. Com a gente também. Se me convidarem, eu geralmente acho que não vou ter problema em aceitar, mas a princípio vocês foram os primeiros a convidar, eu agradeço, fiquei muito feliz com o convite, né? A gripe adiou, a minha gripe, a gripe, mas a gente acabou gravando. Eu também gripei, todo mundo quase morreu aqui. Você tá até agora tossindo, feito um cachorro. Eu tô tossindo que nem desesperado. Sim. Aqui do lado. A tosse continua, a gripe passou, mas não passou totalmente, no meu caso também. Galera, jabá, quais são seus links e etc? Eu acho que é melhor, interessante eu passar para vocês colocarem, acho que o Shoujo Café, né, que eu atualizo todo dia, então é shoujo-café.blogspot.com. Esse, né, é o meu site principal, é onde eu posto as notícias, os reviews, etc. Lá tem link pro ShoujoCast, caso alguém queira ouvir, tem link pro meu Twitter, então eu acho que ele sintetiza tudo, já dá por porta para todo... para todos os contatos possíveis comigo, caso alguém queira. Bom, enfim, a honra foi toda nossa. Muito obrigado, desculpa pelos problemas técnicos. Não, sem problema, eu conheço a minha conexão, eu sei muitíssimo traiçoeiro. Então, um abraço pra vocês, obrigada pelo convite. Ah, e até uma próxima vez, quem sabe. Talvez no ShoujoCast. É, com certeza. É, depois que a gente ouvir e editar isso aqui, a gente vai começar a lembrar dos pontos que não foram discutidos, a gente começa a notar. E faz um Shoujo 2. Na verdade, essa ideia do gênero é só pra dar uma cobertura, sabe? Depois a gente pega coisas específicas de todos os gêneros e fala sobre... Só que a gente acabou falando de tanta coisa, né? Ou eu puxei censura e sei lá mais o quê. Ah, a gente faz isso. Não, a gente tá acostumado a começar falando de anime, daqui a pouco a gente tá falando do Homem de Ferro 2 e da situação política na Alemanha. E terminando com latino. É, daqui a pouco a gente tá cantando a música do latino, é assim mesmo, não tem problema não. Algum recado final que você queira dar pra galera? A princípio não, a princípio só visitem o Shoujo Café, né, e digam lá o que vocês acham, né, isso eu gosto de ouvir os comentários das pessoas. Música